jovem Galileu está aqui. Sentimos sua presença dentro da congregação. O jovem Galileu está aqui. Por onde ele passa, ele alegra os corações. No lugar que ele chega, sempre atrai as multidões. A palavra tristeza saiu do vocabulário, porque a alegria invadiu todo o plenário. De crianças a velhos, todos estão a sorrir. O jovem Galileu está aqui. O jovem Galileu está aqui. O jovem Galileu está aqui. Sentimos sua presença dentro da congregação. O jovem Galileu está aqui. O céu parece ter baixado no meio de nós. Ouvimos claramente de Jesus a meiga voz. Os anjos que o seguem sobrevoam o local. A igreja se envolve em um gozo celestial. É algo glorioso, coisa igual eu nunca vi. O jovem Galileu está aqui. O jovem Galileu está aqui. O jovem Galileu está aqui. Sentimos sua presença dentro da congregação. O jovem Galileu está aqui. Quem não está sentindo esse clima diferente, coloque sua vida no altar e seja um crente. Não saias, pois, daqui sem receber a santa unção. O que tens a fazer é abrir o coração. Esqueça, pois, o mundo e pense no lindo porvir. O jovem Galileu está aqui. O jovem Galileu está aqui. O jovem Galileu está aqui. Sentimos sua presença dentro da congregação. O jovem Galileu está aqui.